A vida aqui é foda, eu não consigo pensar naquela mãe que derramava seu pranto naquele lugar por causa de seu filho. Que naquela madrugada saiu de rolê com os camaradas e tomou uma par de tiro, veja só. Que loucura, hoje chora e joga flores sobre a sepultura. Esses fatos acontecem porque sou vítima de um sistema que coloca irmãos contra irmãos, que se matam nesse mundo por coisas em vão, por causa de um papelote, por brigas dentro de um bote. Veja se tudo isso realmente vale a pena. O povo se acabando, dando poder pro sistema. Não deixe te dominar, abra sua mente e comece a pensar. Seja consciente, não deixe se levar por esses indigentes, porque hoje te colocam como um caçador. Amanhã será o alvo com muita dor. Não queremos que isso aconteça com nós mesmos. Falamos de verdades, fatos e realidades para você entender com finalidade o que eu quero, o que todos estão querendo. E vocês até agora nada está oferecendo, mano. Estão nos oferecendo, mano. Aqui sistema Brasil. Aqui sistema Brasil. Aqui sistema Brasil. Aqui sistema Brasil. Depressão gera morte. Qual é que é conservadores, babaca, seu Zé Mané, que contribui na formação de parasitas. Um povo sem coragem que teme a verdade. Otários que nos confundem com seus filhos, frutos de uma foda maldade. Que perante a comunidade vem deixando brecha, nós é que temos o senso político. Coisas que passam longe da falida formação de seus filhos, que foram infectados pela TV, a maconha. Nos criticam pelo rap ter direto e palavrão, mas aplaude Dercy Gonçalves na televisão. Mas o que mais me deixa louco são conservadores disfarçados de socialista, bando de fascista. Aqui sistema Brasil. Aqui sistema Brasil. Aqui sistema Brasil. Aqui sistema Brasil. Repressão gera morte. O ato relembro momentos intensos de puro sofrimento. Ódio e tormento não me deixa bamba. Veja só aquele mano lento de um hospital com vírus HIV em fase terminal. Ou aquele mano jogado numa cela, fumando seu cigarro, olhando pela janela, vendo sua liberdade não participar. Tá embaçado, pá, pá, pá. A comida ninguém aguenta. A superlotação é uma doença, mesma rotina. Maior complexo carcerário da América Latina. Virou rotina, mano, virou rotina. Maior complexo carcerário da América Latina. Aqui sistema Brasil. Aqui sistema Brasil. Aqui sistema Brasil. Aqui sistema Brasil. Repressão gera morte. Barracos e barracos, todos atumultuados, que em fração de segundo tudo está acabado. A mente voando pro lugar imaginário, onde você monta um próprio cenário, tentando construir uma vida melhor. Mas não adianta, tudo acaba em pó. A vida por aqui é o verdadeiro inferno. Terceira divisão, lar de ladrão, então fronteira do cemitério. Não pague pra ver, não pague pra ver. Periferia, o sangue jorra, terceira divisão CT. Aqui sistema Brasil.